para sempre em meu coração. Que seja tudo em minha oração. Não posso mais me esconder de ti, quero te adorar. Essa essência da adoração, o universo está em tuas mãos. A minha vida quero te entregar, eu vou adorar. Quando a música parar, o que permanece em mim? Quando a letra acabar, ou palavras me faltar, vou te buscar, vou me rasgar. Eu quero queimar por ti, Jesus. Eu quero queimar por ti. Eu quero que a minha canção venha te adorar, venha te agradar. Eu quero queimar por ti, Jesus. Eu quero queimar por ti. Eu quero que meu coração seja como lenha, brasas no altar. Não vai se apagar. coração. Santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo é o Senhor.